Queria gritar pra tirar o vazio da boca do estômago, peito deserto, som do eco assombrando meus cômodos. Após me estruturar, desabar e habitar em escombros como Atlas, vou levar meu mundo nos ombros, o precipício ali, caminho é fácil. Quem tá com os corre de ofício, ninguém tem peito de aço. Deposita fé em si, se apunha lá depois do abraço. Eu vou plantar e colher o que for na terra do amor escasso, louco. Os versos na mente, no bolso uns troco, fumar um pra amenizar a dona. Consciência, os socos que ela dá, pra te nocautear. Pra enxergar no vento a sopro, vai levar um pouco do mal pra lá. Um passo atrás pra progredir e um pra frente pra atolar. No futuro a pau e pedra, o slogan é lar do oscilar. O arredio que tudo ataca, tem de tudo. Visão opaca, vai pra selva de pedra. Pega uma pedra, mola a faca. E se a cara rachar e cair, abaixa e cata, e daí? Camisa larga atrás da rima, a história amarga do MC que faz de si médico monstro. Mais um pouco, aguenta, suporta mais um pouco, vai. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, boladão, no terceiro, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, boladão, no terceiro, e nos meus ombros. Senti o peso do mundo, subi pro quarto, abri a gaveta, vi um caderno no fundo. Eu pernoitado e moribundo, animal igual de mundo, quase surtando. Penso mil merdas por segundo, botei o fone. Quem sabe o rap me livra, isso é jogo de campeonato. Pega a bola e calibra, cobrei por cima da barreira. Entre o goleiro e a baliza, é nos acréscimos que o sonho se realiza. Eles me deram como morto, mas eu tenho 7 vidas. E se me restar um sopro, ainda te ganho na corrida. E se a gente trocar soco, é porque tu é suicida. Com certeza eu sou mais louco e mais bandido na esquiva. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, boladão, no terceiro, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, nem me viu. Atento com tudo, boladão, no terceiro mundo.